Aí, sangue bom. Tem que colocar esse vagabundo atrás das grades hoje mesmo. Será que eles vão prender esse vagabundo mesmo? Sabe como é que é? Os caras são só falsos mesmo. Isso, não tô acreditando muito não, hein? Samanco tá muito safado. Tira, pai. Eles são falsos e estão nos enganando. Eles estão mentindo e roubando. Traficantes, assassinos, mentirosos e bandidos sanguinários. Eu quero justiça. A polícia tem que sair das ruas. Os bandidos estão soltos e a polícia nada faz para prendê-los. Mas que equívoco, bandido não prende bandido nesta terra. E eles são da mesma laia e trabalham em união na mesma casa. E quando pegam algum inocente, espancamento é o que leva na cadeia. Fica preso e pagando por aquilo que não fez. Podem prender. Eu não fiz nada, meu camarada. São uns injustos, os juízes e os delegados. Uma máfia é o que eles comandam. E ainda mentem, eles estão a favor da lei e da justiça. Os marginais andam pelas ruas, os traficantes trabalhando nos colégios. E os estupros acontecem toda noite. E os da justiça nada fazem para prender esses foras da lei. Me desculpem, outro equívoco, mas bandido não prende bandido. O que eu falo é verdade. Estou mentindo, podem me prender agora.